As músicas natalinas ecoaram pelo Hospital Municipal na tarde desta segunda-feira. Um coral formado por funcionários da unidade de saúde cantaram as canções típicas para familiares e amigos de pacientes internados na recepção do hospital. O maestro Naor Gomes, que também trabalha como agente de portaria, conta que os ensaios começaram em novembro, que os participantes são de diversos setores e que poucos tinham contato com a música. Alguns deles têm essa vocação, têm esse dom, só falta despertar um pouco mais. E são para as pessoas técnicos de vários setores. E nós juntamos a área técnica de outros setores com a questão do dom e da habilidade musical que cada um tem. O grupo preparou três canções: Noite Feliz, numa versão bossa nova, Bate o Sino e Vem que está chegando o Natal. Para o maestro, poder participar deste projeto foi uma satisfação. É muito gratificante, porque nós temos uma certa limitação de não poder estar atendendo a todos que aqui estão acamados. Mas os parentes, a gente levando essa mensagem, esse conforto e alento para eles, eles podem chegar um pouco mais alegres na hora de visitar os seus entes queridos aqui. A funcionária do Núcleo de Qualidade, Cibele Carvalho, era uma das participantes do coral. Ela conta que nunca havia cantado antes e que ficou feliz em poder levar a mensagem natalina a quem foi até o hospital para acompanhar alguém com enfermidade. Para os familiares, isso é muito importante pela questão de Natal e os seus familiares estarem internados. Então, é uma situação difícil, né? E, assim, eu acho que está para mesmo que motivar o colaborador e os familiares, né? Para os colaboradores, assim, o que eu vi foi muita dedicação. Eles participaram muito bem, muitos quiseram mais participar, só que não puderam por questão de plantão e de tempo de pré-ensaio, né? Mas acredito assim, que o ano que vem nós vamos ter mais tempo para estar fazendo um ensaio e se preparando melhor, né? Foram duas apresentações realizadas pelo Coral de Funcionários do Hospital Municipal na unidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.